Finalmente, irmãos, venham andar como o Senhor nos ensinou, agradar a Deus em santidade, deixando a impureza para trás, possuindo o vaso com honra e amor. Nosso chamado é pra santificação. O Senhor nos ensina a amar, a viver em paz e a trabalhar. E quando a trombeta soar, com esperança iremos te encontrar. O Senhor, em ti vamos descansar, com os que dormem iremos nos alegrar. Ninguém oprima o seu irmão, pois o Senhor é o nosso guardião. Cada dia abundemos em amor, vivendo quietos em teu temor. Sabemos que em ti há ressurreição, e com os que dormem há salvação. O Senhor nos ensina a amar, a viver em paz e a trabalhar. E quando a trombeta soar, com esperança iremos te encontrar. O Senhor, em ti vamos descansar, com os que dormem iremos nos alegrar. Com alarido o céu vai se abrir, e juntos com Cristo vamos subir. Esperança que nos faz perseverar, em sua presença sempre vamos estar. O Senhor nos ensina a amar, a viver em paz e a trabalhar. E quando a trombeta soar, com esperança iremos te encontrar. O Senhor, Português e Worship.